A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Ora, vivam mais uma vez. A Jukebox está de regresso aqui ao espaço habitual na sua rádio para lhe trazer mais três sucessos dos anos, neste caso, 80 e 90. Iniciamos ainda com um tema que é uma herança do disco sound, a bem dizer. Numa banda que se afirmou mesmo por este estilo musical. KC and the Sunshine Band, Baby Give It Up. Depois temos Polar Castle, 19, uma reflexão sobre a guerra do Vietnã. E finalmente, para descomprimir, Janet Jackson, neste ternurento Again, em 1994. Está assim feita a apresentação para mais uma verdadeira viagem no tempo e nas emoções. Venha daí. Jukebox. Jukebox. In Vietnam, he was 19. wasn't really sure what was going on. In Vietnam, the combat soldier typically served a 12-month tour of duty, but was exposed to hostile fire almost every day. Away. Good intentions. Espero que tenha gostado de mais três recordações dos anos 80 e 90. Para recapitular apenas, Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Depois, Pollard Castle com 19. E finalmente, Janet Jackson, Again. De novo, na próxima emissão, a Jukebox trar-lhe-á sucessos para recordar. O convite fica feito, não falte.